tchê. É isso aí. Ó o trimestre, DJ. Vamos ativar. Tô guardando essa pra melhor hora. Pra mim todo dia é férias. Quem quiser que me acompanhe. Tô com saúde e tô rico. Saúde, eu tô rico. Farra de domingo a domingo. Olha pra minha cara e vê como eu tô bravo, mano. Hoje eu tô solteiro. Saúde, eu tô rico. Farra de domingo a domingo. Pra mim todo dia é férias. E quem quiser que me acompanhe. O cantor tá bem, DJ tá rico. É farra de domingo a domingo. Olha pra minha cara e vê como eu tô pra bocado. Hoje eu tô solteiro. Olha pra minha cara e vê como eu tô pra bocado. Amigo Júnior de Castro, Glauco Maia e Fermeiro Ômega 3. Minha banda tá tudo de Ômega 3 em dia. Cheio de amigos.